Fecheiro 109. Jamie olhou fixamente para o nome durante um momento. Então vi um pequeno estremecimento perpassá-lo e ele benzeu-se. Ah, dia! Disse ele baixinho e olhou para mim. A compreensão do alcance daquela revelação tornou-se quase palpável entre nós. Roger sentiu-o e deixou-se cair pesadamente sobre a almofada, exalando ruidosamente através do tubo de respiração. O filho de Dougal e Gaylis Duncan, disse Jamie, virando-se para Roger, com a incredulidade estampada no rosto. Ele recebeu o nome de William, acho eu. É isso que quer dizer? Tens a certeza? Um breve sinal afirmativo e os olhos de Roger fecharam-se. Em seguida, abriram-se novamente. Um dos dedos, imobilizados, ergueu-se, oscilando, e apontou para o próprio olho, de um verde escuro límpido. Ele estava branco como o lençol de linho em que estava deitado, e os seus dedos, sujos de carvão, tremiam. A sua boca contorcia-se. Ele queria muito falar, explicar. Mas explicações adicionais iriam ter de esperar, pelo menos por enquanto. Deixou cair a mão e os seus olhos fecharam-se outra vez. A revelação da identidade de William Buckley Mackenzie não alterou a ânsia urgente de Jamie em o apanhar, mas mudou a sua intenção de matar imediatamente assim que fosse encontrado. No geral, eu estava agradecida pelas pequenas bênçãos. Brianna, convocada da sua pintura para uma consulta, chegou ao meu quarto com o seu avental, cheirando fortemente a terpentina e a óleo de linhaça, com um borrão de azul cobalto no lóbulo de uma das orelhas. Sim, respondeu ela, desnorteada, com as perguntas abruptas de Jamie. Ouvi falar dele, William Buckley Mackenzie, a criança trucada. O quê? As sobrancelhas de Jamie ergueram-se repentinamente na direção da linha do cabelo. É como eu o chamava, repliquei, quando vi a árvore genealógica de Roger e compreendi quem William Buckley Mackenzie deveria ser. Dougal deu a criança a William e Sarah Mackenzie, lembras-te? E eles deram-lhe o nome da criança que tinham perdido 2 meses antes. O Roger mencionou que ele tinha visto William Mackenzie e a mulher a bordo do Gloriana quando veio da Escócia para a Carolina do Norte, disse Bree. Mas disse que só percebeu quem era o homem mais tarde e não teve tempo de conversar com ele. Então ele está aqui, William, quero dizer. Mas por que é que iria tentar matar Roger? E por que desta forma? Ela estremeceu brevemente. Embora o aposento estivesse bastante quente, estávamos no início do verão e, mesmo com as janelas abertas, o ar estava quente e úmido. Ele é o filho da bruxa, disse Jamie sucintamente, como se isso fosse uma resposta suficiente. E talvez fosse. Também pensaram que eu era uma bruxa, recordei-lhe com algum sarcasmo. Ele ofereceu-me um olhar azul de viés e curvou a boca. É verdade, disse ele. Pigarreou e passou a manga da camisa pela testa suada. Sim, bem, temos de esperar para descobrir. Mas ter um nome ajuda bastante. Vou falar com o Duncan e com o Farquhar. Vou pedir-lhes que espalhem a notícia. Respirou fundo, exasperado, e expirou novamente. Mas o que devo fazer quando o encontrar? Filho de bruxa ou não, ele é do meu próprio sangue. Não posso matá-lo. Não, depois que o Dougal parou a tempo e tossiu. Quer dizer, ele é filho do Dougal. É meu primo, por amor de Deus. Eu sabia o que ele realmente queria dizer. Quatro pessoas sabiam o que acontecera naquele sótão em Culloden House no dia anterior dessa distante batalha. Um deles estava morto, O outro desaparecera e era quase certo que também tivesse sido morto no tumulto da revolta. Restava apenas eu, como testemunha do sangue de Dougal e da mão que o derramara. Independentemente do crime que William Buckley Mackenzie tivesse cometido, Jamie não mataria em consideração ao pai. Pretendia matá-lo antes de descobrir quem ele era? Bree não parecia chocada com a ideia. Ela segurava um trapo sujo de tinta nas mãos e torcia-o devagar. Jamie virou-se para olhar para ela. O Roger Mack é teu marido, filho da minha casa, disse ele, muito seriamente. É claro que pretendia vingá-lo. Brianna lançou-me um olhar, depois desviou-o. Parecia pensativa, com uma certa determinação que me deu um ligeiro calafrio. Ótimo, disse ela muito suavemente. Quando encontrar o William Buckle Mackenzie, eu quero saber. Dobrou o pano, enfiou no bolso do avental e voltou ao seu trabalho. Brianna raspou uma minúscula gota de verde musgo na borda da sua paleta e puxou um fiapo desse pigmento para dentro da grande mancha cinzento clara que tinha criado. Hesitou um momento, inclinando a paleta de um lado para o outro à luz que vinha da janela para avaliar a cor. Depois acrescentou um leve toque de cobalto do outro lado da mancha, produzindo uma gama de tons subtis que iam do azul acinzentado ao verde acinzentado. Tudo tão suave que mal poderia ser distinguido do branco por um olho menos treinado. Pegou num dos pincéis grossos e curtos e trabalhou os tons de cinza ao longo da curva do maxilar na sua tela, com minúsculas pinceladas sobrepostas. Sim, estava bom, pálido como porcelana queimada, mas com uma sombra vívida por baixo. Algo ao mesmo tempo delicado e simples. Ela pintava profundamente absorvida, completamente alheia ao que a rodeava, absorta na visão dupla de um artista, comparando a imagem em evolução na tela com aquela tão imutavelmente gravada na sua memória. Não é que nunca tivesse visto uma pessoa morta antes. O seu pai, Frank, tiveram um funeral com um caixão aberto e ela comparecera às exéquias de amigos idosos da família, na sua própria época também. Mas as cores da arte do embalsamador eram rústicas, quase grosseiras, em comparação com as de um cadáver recente. Ela ficara estupefacta com o contraste. Era o sangue, pensou ela, pegando num pincel fino para acrescentar um ponto de verde musgo puro na curva profunda da órbita. Sangue e osso. Mas a morte não altera a curva dos ossos, nem as sombras que eles lançam. O sangue, entretanto, pinta essas sombras. Em vida, exibimos os azuis, vermelhos, rosas e lilazes do sangue em movimento sob a pele. Na morte, o sangue parado, empoçado e escurecido, argila, azulado, violeta, índigo, púrpura, acastanhada, e algo novo, aquele verde delicado, temporário, quase imperceptível, que a mente do artista classificava com brutal clareza de início da decomposição. Chegaram-lhe aos ouvidos do vestíbulo vozes desconhecidas e ela ergueu os olhos desconfiada. Phoebe Sherston gostava de trazer visitas para admirarem a pintura em evolução. Normalmente Brianna não se importava em ser observada ou em falar sobre o que estava a fazer, mas aquele era um trabalho delicado e com tempo limitado. Ela não podia trabalhar com estas cores subtis a não ser durante um curto período de tempo, logo antes do pôr do sol, quando a luz era clara, mas difusa. As vozes, entretanto, passaram à sala de visitas e ela relaxou, pegando no pincel grosso outra vez. Evocou novamente a imagem na sua mente: o homem morto que tinham estendido sob uma árvore em Elements, perto do improvisado hospital de campanha da sua mãe. Ela julgava que ficaria chocada com ferimentos de batalha e morte, e, no entanto, ficou chocada com o seu próprio fascínio. Vira cenas terríveis. Mas não era como estar presente nas cirurgias normais da sua mãe, quando tinha tempo para sentir compaixão pelos pacientes, reparar em todas as pequenas indignidades e vilanias da carne fraca. As coisas aconteciam demasiado rápido num campo de batalha. Havia muito a ser feito. Não havia lugar para melindres. Apesar da pressa e da urgência, cada vez que passara junto àquela árvore, ela parara durante um momento, inclinava-se para afastar o cobertor do morto e olhar para o seu rosto, assombrada com o seu próprio fascínio, mas não fazendo qualquer esforço para lhe resistir, gravando na memória a surpreendente e inexorável mudança de cores e sombras, o enrijecimento dos músculos e a alteração da forma, conforme a pele se assentava e se agarrava ao osso, e os processos da morte e decomposição que começavam a operar a sua terrível magia. Não pensara em perguntar o nome do morto. Teria sido insensível? Questionou-se. Provavelmente o problema era que todos os seus sentimentos estavam tomados na época e ainda estavam. Mesmo assim, fechou os olhos durante um momento e orou uma rápida prece para o repouso da alma do modelo desconhecido. Abriu os olhos e viu que a luz se esvaía. Raspou a paleta e começou a lavar os pincéis e as mãos, regressando lentamente e com relutância ao mundo exterior. Jem já devia ter tomado banho e jantado, mas ele recusava-se a ir dormir sem ser amamentado e embalado. Os seus seios formigavam ligeiramente, só de pensar. Estavam agradavelmente cheios, embora raramente ficassem entumecidos de forma excruciante, desde que ele começara a comer alimentos sólidos. E assim reduzira as suas exigências vorazes sobre ela. Iria amamentar Jem e pô-lo a dormir. E depois desceria para seu próprio jantar tardio na cozinha. Ela não jantara com os outros, querendo aproveitar a luz da tarde. E o seu estômago roncava baixinho, enquanto os persistentes aromas de comida no ar substituíam os cheiros adstringentes do óleo de linhaça e de terbentina. E depois ela iria ver Roger. Os seus lábios comprimiram-se diante do pensamento. Ela percebeu e forçou a boca a relaxar, exalando o ar, de modo a que os seus lábios vibrassem com um ruído flatulento, como de um barco a motor. Nesse infeliz momento, Phoebe Churston apareceu, enfiando a cabeça enchapelada pela porta. Pestanejou ligeiramente, mas teve o suficiente bom senso para fingir que não vira nada. Ah, minha querida, aí está você. Venha até à sala de visitas durante um momento, está bem? O senhor e a senhora Wilbur estão tão ansiosos para conhecer? Bem, sim, claro, disse Brianna, com a doçura que conseguiu reunir. Gesticulou, indicando o seu avental sujo de tinta. Deixe-me apenas ir trocar. A senhora Sherston abanou a mão, descartando o avental, obviamente querendo exibir a sua obediente artista vestida a preceito. Não, não se preocupe com isso. Estamos à vontade esta noite. Ninguém se vai importar. Brianna moveu-se com relutância na direção da sala de visitas. Está bem, mas só um minuto, pois tenho de deitar o Jem. A boca rosada da senhora Sherston contraiu-se ligeiramente com isto. Ela não via razão para que as suas escravas não pudessem tratar completamente da criança. Mas ouvira as opiniões de Brianna sobre isso antes e tinha o bom senso de não a contrariar. Os pais de Brianna estavam na sala de visitas com os Wilbur, que eram um casal idoso e gentil, o que a sua mãe chamaria de Darby e Joan. Nota: Darby and Joan é uma expressão usada no Reino Unido para definir um casal de meia-idade, casado, que partilha uma vida calma de devoção mútua. Fim de nota. Eles fizeram os comentários adequados sobre a sua aparência, insistiram educadamente em ver o quadro, expressaram profunda admiração, tanto pelo tema como pela pintora, embora pestanejando ligeiramente diante do primeiro. E, de uma forma geral, comportaram-se com tal gentileza que ela se sentiu relaxar. Estava prestes a retirar-se, quando o Sr. Wilbur aproveitou uma trégua na conversa para se voltar para ela sorrindo com benevolência. Pelo que sei, a senhora é merecedora das nossas felicitações, senhora Mackenzie. Ah, obrigada, disse ela, sem saber porque é que estava a ser felicitada. Olhou para a sua mãe à procura de uma pista. Claire fez uma leve careta e olhou para Jamie, que tossiu. O governador Tryon concedeu ao seu marido 5.000 acres de terras no interior, disse ele. A sua voz era uniforme e calma, quase insípida. Concedeu? Ela sentiu-se momentaneamente confusa. E porquê? Houve uma breve manifestação de constrangimento entre o grupo, com tosses discretas e troca de olhares entre os casais Sherston e Wilbur. Compensação, disse a sua mãe sucintamente, lançando o seu próprio olhar de casal a Jamie. Então Brianna compreendeu. Ninguém seria tão rude de mencionar o enforcamento acidental de Roger abertamente. Mas era uma história demasiado sensacional para não ter circulado pela sociedade de Hillsborough. Ela compreendeu, repentinamente, que o convite da senhora Sherston aos seus pais e a Roger talvez não tivesse sido motivado puramente por bondade. A notoriedade de ter-o enforcado como hóspede concentrava as atenções de Hillsborough nos Sherston de uma forma muito gratificante, melhor ainda do que ter um retrato pouco convencional pintado. Espero que o seu marido esteja a recuperar bem, minha querida. A senhora Wilbur preencheu educadamente a lacuna na conversa. Lamentamos muito saber do seu ferimento. Ferimento. Essa era a descrição mais circunspecta possível da situação que se poderia imaginar. Sim, ele está bastante melhor, obrigada, disse ela, sorrindo o mais breve que a educação permitia, antes de se voltar para o pai. O Roger sabe disso? Da concessão de terras? Ele olhou para ela. Depois desviou o olhar e pigarreou. Não. Pensei que talvez tu própria lhe quisesses contar. A sua primeira reação foi de gratidão. Ela teria algo a dizer a Roger. Era uma situação estranha. Falar com alguém que não podia responder. Ela armazenava assuntos de conversa durante o dia, pequenos pensamentos ou acontecimentos que podia transformar em histórias, e contava-lhe quando ia vê-lo. Mas o seu estoque de histórias esgotava-se rapidamente e deixava-a sentada junto à cama dele com um discurso de banalidade. A sua segunda reação foi de aborrecimento. Por que é que o seu pai não lhe contara particularmente, em vez de expor os assuntos de família a estranhos? Então ela percebeu a subtil troca de olhares entre os seus pais e compreendeu que a sua mãe acabara de lhe perguntar isso a ele, silenciosamente. E ele respondera com o mais leve piscar de olhos na direção do Sr. Wilbur e depois na direção da Sra. Sherston, antes que as longas pestanas castanho-avermelhadas se baixassem para ocultar o olhar. É melhor falar a verdade diante de uma testemunha confiável, dizia a sua expressão, do que deixar que os mexericos se espalhem por eles próprios. Ela nunca teve grande consideração pela própria reputação, mas havia aprendido o suficiente de realidades sociais para compreender que um escândalo poderia realmente prejudicar o seu pai. Se uma falsa informação circulasse, por exemplo, de que Roger, de facto, fora um líder dos reguladores, a própria lealdade de Jamie seria posta em causa. Ela começara a compreender, pelas conversas na sala de visitas do Sherston nas últimas semanas, que a colónia era uma grande teia de aranha. Havia incontáveis linhas de comércio, ao longo das quais as poucas aranhas maiores e um número considerável de mais pequenas teciam os seus fios, sempre atentas ao débil zumbido de agonia de uma mosca que tivesse cometido o erro estúpido de cair na teia, sempre tecendo um fio mais fino, um elo rompido. As aranhas mais pequenas deslizavam cautelosamente pelas orlas da teia, sempre de olho nos movimentos das maiores, pois as aranhas são canibais, assim como os homens ambiciosos, refletiu ela. O seu pai tinha uma posição proeminente, mas não tão segura que pudesse resistir aos efeitos insidiosos dos mexericos e das desconfianças. Ela e Roger tinham conversado sobre isto, em particular, especulando. As linhas de fratura já estavam lá, bastante óbvias, para alguém que sabia o que estava por vir. As tensões e pressões que se aprofundariam num repentino abismo, suficientemente fundo para separar as colónias da Inglaterra. Se deixassem a tensão crescer demasiado e demasiado rápido, se deixassem os fios entre Fraser's Ridge e o resto da colónia esticarem-se demasiado, eles poderiam romper-se, enrolando as suas pontas pegajosas num casulo espesso em redor da sua família e deixando-os suspensos por um fio, sozinhos e à mercê daqueles que viriam sugar-lhes o sangue. Estás mórbida esta noite, pensou consigo mesma, amargamente rindo-se da escolha de imagens na sua mente. Imaginava que pintar a morte causasse isso. Nem os Wilbur, nem os Sherston pareciam ter notado o seu estado de espírito. A sua mãe notara e lançou-lhe um olhar longo e pensativo, mas não disse nada. Ela trocou mais algumas banalidades, depois pediu licença para se retirar. O seu humor não melhorou com a descoberta de que Jamie se cansara de esperar por ela e adormecera, o rosto marcado de lágrimas. Ajoelhou-se perto do berço durante um momento, uma das mãos pousada ao de leve nas suas costas, esperando que ele sentisse a sua presença e acordasse. As suas costas pequeninas ergueram-se e baixaram-se no ritmo cálido da paz absoluta, mas ele não se mexeu. O suor brilhava nas dobrinhas do seu pescoço. O calor do dia subia e o segundo andar da casa era sempre quente à noite. A janela, é claro, estava firmemente fechada, por medo de que o ar da noite entrasse e fizesse mal ao bebê. A senhora Sherston não tinha filhos, mas sabia quais as precauções que deviam ser tomadas. Nas montanhas, Brianna não teria hesitado em abrir a janela. Numa cidade densamente povoada como Hillsborough, cheia de estranhos do litoral e repleta de bebedouros de cavalos com água estagnada e poços bastante mal cheirosos, pesando o perigo relativo de mosquitos, transmissores de malária, com sufocamento, Brianna finalmente resolveu retirar a colcha leve do seu filho e delicadamente despir-lhe a camisola, deixando-o confortavelmente esparramado no lençol, apenas de fralda, a pele macia, úmida e rosada à luz turva. Suspirando, apagou a vela e saiu, deixando a porta aberta para que pudesse ouvir caso ele acordasse. Já estava quase escuro agora. A luz subia do andar de baixo pelo balaústre, mas o corredor do andar superior permanecia imerso nas sombras. As mesas douradas da senhora Sherston e os retratos dos antepassados do senhor Sherston não passavam de formas espectrais na escuridão. Havia uma luz no quarto de Roger. A porta estava fechada, mas um leque de um suave clarão de vela espalhava-se pelas tábuas enceradas do chão, atingindo a borda da passadeira azul do corredor. Ela dirigiu-se à porta, a fome de comida adiada por uma fome maior de contacto. Os seus seios tinham começado a doer. Uma criada dormitava ao canto, as mãos abandonadas no tricô que caíra no seu colo. Estremeceu, sobressaltada, quando a porta se abriu e pestanejou para Brianna com ar de culpa. Bri olhou imediatamente para a cama, mas tudo estava em ordem. Podia ouvir o silvo e o suspiro da respiração dele. Franziu um pouco a testa para a mulher, mas fez um gesto breve dispensando-a. A mulher pegou desajeitadamente na meia inacabada e saiu apressadamente, evitando o olhar de Brianna. Roger estava deitado, os olhos fechados, um lençol cuidadosamente estendido sobre os ângulos agudos do seu corpo. Está tão magro, pensou ela. Como emagreceu tanto, tão depressa? Ele não conseguia engolir mais do que algumas colheradas de sopa e o caldo de penicilina de Claire. Mas 2 ou 3 dias seriam suficientes para lhe deixar os ossos tão proeminentes? Então ela compreendeu que provavelmente ele já estava magro da ansiedade da campanha. Até os seus pais também estavam mais magros do que o normal. A proeminência dos ossos dele fora disfarçada pelo terrível inchaço das suas feições. Agora que o inchaço cedera, as maçãs do seu rosto estavam altas e macilentas. A linha dura e graciosa do seu maxilar era agora visível, destacando-se acima do linho branco da ligadura, à volta da sua garganta dilacerada. Ela percebeu que estava a olhar fixamente para o queixo dele, avaliando a cor das nódoas negras descoradas. O amarelo-verde das nódoas, que se curavam, era diferente do delicado cinzento esverdeado dos recentemente mortos. Igualmente doentia, contudo, uma cor de vida. Respirou fundo e percebeu, de repente, que a janela naquele quarto também estava fechada e o suor escorria-lhe pelas costas abaixo, infiltrando-se desagradavelmente entre as nádegas. O barulho do caixilho da janela a subir acordou-o. Virou a cabeça na almofada e sorriu debilmente ao vê-la. Como é que te sentes? Ela falou num sussurro, como se estivesse numa igreja. A sua própria voz também lhe parecia demasiado alta. Ele ergueu ligeiramente um dos ombros, mas formulou um ok mudo. Parecia murcho e úmido. O cabelo escuro nas têmporas estava encharcado em suor. Está um calor dos diabos, não está? Abanou a mão na direção da janela por onde o ar quente, mas em movimento, entrava. Ele anuiu com a cabeça, puxando a gola da camisa com uma das mãos ligadas. Ela entendeu e desabotoou-a, abrindo a gola até onde era possível, para lhe expor o peito à brisa. Os mamilos dele eram pequenos e perfeitos, as auréolas castanho-rosadas sob os pelos escuros e encaracolados. A visão fê-la lembrar-se dos seus próprios seios cheios de leite e, por um segundo, Sentiu o desejo insano de lhe levantar a cabeça, baixar a combinação e colocar-lhe a boca no seu seio. Teve uma rápida e vívida lembrança do momento em que ele fizera aquilo sob os salgueiros em River Run, e uma onda de calor espalhou-se por ela, fazendo-a estremecer dos seios ao útero. Com o rubor a subir-lhe ao rosto, virou-se para examinar os alimentos disponíveis na mesinha de cabeceira.